Flash Lab Educa, o minuto que educa. Olá, eu sou a Matilde, tenho 8 anos. O que é a fotossíntese? No processo da fotossíntese, as plantas utilizam a luz solar como fonte de energia e alimento para continuarem a crescer. Mas como é que as plantas agarram o sol? Elas utilizam pigmentos fotossintéticos, como a clorofila, que é um pigmento de cor verde e que captura a energia luminosa. Quando a luz incide sobre a planta, ela capta o dióxido de carbono e liberta o oxigênio. Então, para a realização da fotossíntese, as plantas necessitam de luz solar, clorofila, dióxido de carbono e água. Sabias que a fotossíntese é muito importante para as plantas, mas também para o nosso planeta? Através dela, a planta liberta oxigênio e retém muito do dióxido de carbono que existe na atmosfera. Por isso, já sabes, vamos preservar as nossas plantas e o nosso planeta. Flash Lab Educa, uma parceria entre a Rádio Boa Nova e a BLC3. As crianças do presente são os cientistas do futuro.